Diga. Motiva pela sua informação, há um tráfego de posição de 9 horas rumo sudoeste. É um tráfego que está aparentemente montando 2.500 pés e não está na escuta deste controle. Sendo identificação, chegada da média não autorizada, voo direto para a posição Itaque, Santa Catarina de voo 060, altinho 3020. Número 094, decolada zona 3, chama agora o controle em 1208. 208, 094. Voe para a Piazza, antiga rotatória, reporte visual com o campo, Índio Romeo Alfa, confirme que está montando no 1500 pés. Gente, não receba o seu modo Charlie, Índio Romeo Alfa. Controle Salvador 2094, 2100, da Momo. Coluna 094, contato radar, se para o nível de voo 370 via Saio da Momo. 370 via Momo, com 094. Bravo, Lima em uniforme, controle. 70 após a corrida do P3 na cabeceira, Lima mantém 10, 2770. Após a corrida, Lima mantém 2770. Segmento de TIL agora? Gente. Para o Delta, confirme o local de sobrevoo Abrantes? Tem ativo, senhor. Hotel Delta, chame a torre Salvador, frequência no 98.95. O 98.95, Delta. Torre Olimpo 04, subiu 500 pés, reta pausa. Olimpo 06, decolou zona 5, 1.500 pés, curva esquerda, perna do vento, reporte setor norte. Helicóptero no setor norte, 500 pés, não interfere. Reporte perna do vento, Olimpo 06. Ele está curvando à esquerda, perna do vento. Vai então, 360 apenas no setor norte aqui. E após reportar a recepção, presente o helicóptero. Cliente, 1.500 pés no setor norte. De forma a concluir, eu espero o Olimpo 06. Reportará o Olimpo 06. Bom dia, São Paulo, Vitor Hotel Delta. 2770. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 130 graus, 189. Autorizada a decolagem, azul 2770. Lima, informa na escuta. Temos um tráfego, um helicóptero. Fabricão 44, nessa posição de 12 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés. Tráfego adicional no circuito de tráfego com a torre, posição de 10 para 12 horas, é um P3, mantendo 1.500 pés. Bravo Lima uniforme. Tá, viva, P3, não viva com helicóptero, mas tá atento, Bravo Lima uniforme. Gente, o mesmo está agora na posição de 2 horas, o Fabricão 44. Gente, o Lima uniforme. Confirme o visual do campo. Acima disso, vamos ver o visual do campo. 2770, decolada ao zona 7. Helicóptero afastado aproximadamente 5 milhas a nordeste. Não, um voo como nordeste, não interferirá. Mantendo a reta até 2.000 pés, chame controle na frequência 1208, bom dia. Professor 1208, azul 2760, bom dia. Atuado, diga rotatório, chame para o Salvador, frequência 1108, decimal 95. Um report ingressando Terra do Vento no 0 Olympus 06. Pará, 06. 770, Corona Bravo, cruza 1900 pés. Aluga 770, contato radar, se para o nível de voo no 60. E o seu para nível 160, azul 2770. Índia Romeo Alfa, chame Torre Salvador, frequência 18, decimal 95. Está na nova final, perfeito. Aceitação e pouso, pista no 7, confirme. Confirme. Reporte na curta final da pista no 7, Índia Romeo Alfa, 130 graus, 169. Reporte na curta final, Índia Romeo Alfa. Chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 95, decimal 45. Frequência 5, descer 4, reporte ingressando perna do vento da pistão no 0, Olympus 06. Pistão Recife, Santos, igual contrário, Olympus 06. Dá uma calça sobre voo aberto, Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta, prossiga para a Torre Salvador. Dá uma sinal de sobrevoo, intenção é retornar para o César? É assim, local de sobrevoo, César. Local de sobrevoo, sente. Estou na escuta para o retorno, Vitor Hotel Delta. Estou na escuta, Delta. Eu, Romeu Golf, prossiga. Livre acionar, reporte táxi, Romeu Golf. Papapá, parente, Romeu Alfa, vento no 30 graus, no 69. Pouso autorizado, pistão no 7. A linha decola separada na pista. Autorizada a alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 30 graus, 169, 4207. Autorizada a alinhar e decolar, pistão no 0, 2407. Controle, ó, tá passando o filo Quebec Serra. Filo Quebec Serra, prossegue para o controle. Confirme para o seu tipo de equipamento, o tipo de terra. Abraço ao vendedor e papá com 03 a bordo. Olympus 06, autorizado já a base, reporte na final da pista no 0, 130 graus, 179. Ajuste do altímetro no 020. Eita, vindo no base, Olympus 0, mulher. Índia Romeo Alfa, solo aos 2-1, qual é a parte de estacionamento? 180 autorizado, reporte livrando a pista, o Índia Romeo Alfa. Sonder. E reporte para IP direção do corredor interlado. Mantenha no 1500 pés, no Quebec Serra. Mantenha no 1500 pés, no Quebec Serra. Aguarde para prosseguir na descida. Após o TAP, deixa para 2000 pés. Após o TAP, vai descer para 2000 pés, Triângulo é cognitivo, vetoração para o seu condicionamento, coisa esquerda para o 020, seu limite radial 0, condição 280, Salvador. 020, 2080, limite, é cognitivo. Zona 250, reduz a velocidade indicada para 2309. 208, obrigado, bom dia para 307. Bom dia. Deixa eu estacionar a frequência livre, Índia Romeo Alfa. Bom dia. Alto da Torre Nível de Voo 340 e a saída São Bruno. A 2 a 6, 6 a 3, 4 a 0, 1 a 1, 4 a 2 a 7. Limpo 06, vento 1, 3 a 0 graus, 1, 8 a 9. 3 a 0, toque arremetido, pistão 0, limpo 0 a 6. Limpo, toque arremetido, pistão 0, limpo 0 a 6. Último, já sua navegação Viduna, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, a proa de Duna, resumindo a navegação, é com o Zulu. Xenemia 200, desça para 3 mil pés, altímetro 0020, autorizada final do procedimento LL 630, pistola 0, que porta estabilizado. Desça para 3 mil pés, autorizada LL 10, vem reportar a estabilizada. Com o número 50, desça para linha de 1050, altímetro 0020. 3191 autorizado alinhar e manter a cabeceira na zero. Solizou azul 4207, seria possível pois Leda? Não, Leda, 4207 azul. Trato 4207, Leda. Eco Zulu, tem condições de manter a presente velocidade até a próxima linha para esse congelamento? Gente, desça para 2 mil pés, altímetro 0020, reporte iniciando redução e estabilizado na final do procedimento LS-30, pistola 0. Eco Zulu 15. Pistola 0, vai formar estabilizado e iniciando a redução. Gente, Bravo Lima Uniforme, voe para a Terra Índia Coimbra, reporte na final para a PUC. Vai reportar no final, Bravo Lima Uniforme. 500, reportará para 2 watts, eu reportar para ele. Setor norte, ao número 500 pés, tráfego da Força Aérea, e mais afastado no setor nordeste, a 500 pés, um helicóptero fazendo voo aproximadamente 5 milhas do aeródromo. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 140 graus, com 189. Livre decolagem, pistão 10, tráfego, para 310. 06, efetue uma espera com 360 à direita, aguardando o reporte de inversão do perna do vento, pistola 0. Temos um tráfego na final para pouso, seu tráfego será com o número 2. 360 para a direita, o número 2 após o vento, 06. Uniforme, informo que há um tráfego com T3, agora no circuito de tráfego com a torre, próxima se haja posição de 10 horas, 3 milhas e meia, mantendo no 1500 pés, Bravo Lima Uniforme. Tá, desloco, com o tráfego, Bravo Lima Uniforme, tá mantendo 160 pés. Quilo Quebec Terra, desça para 1.006, altímetro 1020. 1.020, ajuste para 1.010, caso Quebec Terra. Quilo Quebec Terra, informa que há um tráfego próximo à cidade, a 1.3, mantendo no 1.500. Esse é o Quilo Quebec Terra, descendo para 1.010, 1.020 é óbvio. Golo 250, busca para 3.000, altímetro 1.020. Informa que seguirá na aproximação um passeio 3.1, posição de 1 hora, 1.1 milhas, com 1.609 grau de pedido de redução. Excelente, está descendo para 3.020. 2.0, procedimento do Golo 2, 0.0. 2.0, estabilizado. LM200, completa final, chame-se 1.0.95. Quilo Quebec Terra, confirma posição. Leva 5 milhas para a Serra. Cante, reporte visual do campo. Para. Salvador, está 3091, bom dia. Está 3091, contato a radar, está para nível de voo 340, apoio, então, está permitindo voo. 340 Brasileira, está 3191, obrigado. 1250, inicia redução para 1709. Já reduzindo, vai ser reduzindo para 165. Sim. Visual 17, o Quilo Quebec Terra. Quilo Quebec Terra, Chame Torre, Salvador, frequência 98, decimal 95. Atente a um tráfego que está passando agora no setor norte de Ceasa, mantendo 510 a um rádio 44. Certo, Quilo Quebec Terra, 1244, agora. Eco Rio Quilo, completa final do procedimento, chame o em Salvador, frequência 98, decimal 95. Relógio. 1250, intercepte o final do procedimento IAS Equilíbrio da pista 0, intercepte o localizador na prova 050, curva esquerda, prova 050, deixa para 2.000 pés, reporta a estabilidade. Certo, levando essa agora para o 050, vai interceptar o localizador, deixa para 2.000, 1.200. A força aérea mantendo espera 1.500 pés. Ok. Eu te digo que agora a proa da 17 reportará na RMA a 1.000 pés. O Quilo Quebec Terra. Permitido. Salvador, está passando Eco Zulu Quilo, fui alerta. Eco Zulu Quilo, ciente. Continua a aproximação, número 2 para Pouso, vento 130 graus, 1.69, Eco Zulu Quilo. Alô, Quilo. Seu Delta, chama agora o controle 1208, prosseguindo para o ponto de destino. 1208, agradece, retorno para o Delta. Azul 4207, chama o centro Recife, frequência 95, decima 1, alterna 93, decima 8. Bom dia. Sim, de Vitor, até o Delta, reporte no final para ponto. Olha o carro que acharam, tá bom. Bravo, uniforme, confirme, já visual com o local de pouso e na final. Cadastro. Gente, inicia espera, temos sequenciamento para pouso na pista 1-0. São duas aeronaves para pouso, na pista 1-0. Mantém a espera e aguarde a autorização de pouso, pista 1-7. O Quilo Quebec Terra. Quilo Quebec Terra, a 1.000 pés, visual com C3, aqui na função 12.0, iniciando espera pela curva pela esquerda. Fecha. Confirmando, Xené, 6200, Solas 31, chama agora o Sola em 1209. Mas... Eco Zulu Quilo, condições de incrementar um pouco a velocidade? Afirma. Que a pista já se encontra livre, o vento 1.30 graus com 1.69, Eco Zulu Quilo. Zulu Quilo, incrementando aqui, só. Confia, hein? Positivamente, forma um helicóptero que vai ser. O helicóptero estava 500 pés afastando para a LCIA? Ok. E aciona identificação, chegada para mais um autorizado, deixa para nível de voo 050 via chegada, altímetro no 030. 1250, chame para o elevador, frequência 98, decimal 95. Bom dia, continue a aproximação, formaria pista livre, vento 140 graus com 5 nós. 1250. Gente, vai guardar autorização de pouso, 1250. Recuso o quilo pouso autorizado, 140 graus, 5 nós, pista 0. Locando a 7. 1250, está chovendo nesse setor? Negativo. A gente está a 2500 pés e na base da camada. Que grato. Lateral da Renal, pilota LFA. Gente, Serra, temos aeronaves pousando na pista 1-0, na sequência o tráfego da Gol. Logo em seguida, o tráfego da Gol será autorizado seu pouso na pista 1-7. Mantenha o setor, ajuste 1-0, 2-0, aguardando a autorização de pouso, o Kilo Quebec Serra. É, do Kilo Quebec Serra. Esse é o Gol, Serra. Vitor Atendalgo, chame com a sua frequência livre para pouso. Livre, Dalgo. Um pequeno porte, aguardando o seu pouso. 34, libere pista direita, chame Sol em 1-2-1-9 para a estação de táxi. Eu agradeço. Senhora, confirmando o limpo 06, ingresse e mantenha a perna do vento. Confirmando, mantenha ainda no 1500 pés. Confirmando, mantenha no 1500 pés. 1500 na perna do vento, ali, pus 0-1. Forma o tráfego para o setor norte, fazendo espera, é um tráfego de pequeno porte, ele pousará após o voo, então logo ele pousa e vou autorizar seu girar base. Afirmativo, desolve o tráfego para ele. Alívio do site 0, 5,2 milhas, se doeste no Salvador, serviço radar encerrado, tudo mantém o nível de voo no 60, chama o controle de leste, fica em cima do 0, décima 1. Serra visual com o Bang 37 da Gol Nacional curta da pista 1-0. Afirmativo, senhor. Sim, 7. Após a passagem de tráfego, será autorizado seu pouso na pista 1-7. O vento permanece 1-3-0 graus, 1-5 nós. Certo, vai ter que ir na próxima sala do caso, você vai ter que ir. Quebec Serra, o vento 130 graus, 159, pouso autorizado, pista 7, quilo Quebec Serra. Tudo pouso no site, o quilo Quebec Serra. 1250, solo, straight set, libere pista direita. Chame solo, 1209. Tenha libera, 1209, boa noite, professor. Olimpo 06, autorizado, gira base, reporte na final da pista na 0, Olimpo 06. Pega gira base, Olimpo 06. Taxerra, Solas 39, taxeiro 45, não me escuta pelo estacionamento, clica Taxerra. Vento 130 graus, 15 naus, está livre, toca remetida, pistola 0. Tudo toca remetida, pistola 0, vento para dentro. Romeu, Mike Juliette Mike. Achando identificação, chegada bom médio não autorizada. Voe para a posição ETAP, dentro para o nível de voo 050, altímetro na 020. A 3436, decisiva, chegada para 2000 pés, altímetro na 030, autorizada final do procedimento LS XR da pista na 0, suporte estabilizado. Identificação, chegada para média não autorizada, dentro para a linha de voo 080 via chegada, altímetro na 020. Altitude na 1.100. frente. Eu 320, uma curva à esquerda para 1.200 pés na perna do vento, ali, pois 06. O livro 06, autorizado em gera base, reporte final no 0. Autorizado em gera base, autorizado em gera base. Polígono 06 é autorizado, a falta remitida para o chão 1-0. Vento 1-3, 0 graus, 1-7 nós. Bruno 962, desde para o nível de voo 050, altímetro 2020. Ele White Mike, desça para 3.100 altímetros no 020, desconsidera a restrição de altitude em TAP. Mike de White Mike. 23.000 pés, 020, ajuste Mike de White Mike. Estabilizou 7.436. 7.436, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 2.95, boa. Mike de Jet Mike, desce para 2.000 pés, que não é Gauna 020, autorizada final do procedimento DLS 50, pistola 0, reporte estabilizado. S2000, reportará estabilizado DLS 50, 0, Mike de Jet Mike. 06, socorre Meteos 48, curva esquerda, reporte perna do vento no 0. Marco para a esquerda, reportará perna do vento, pistola 0, unido por 06. São 3436, informação de tráfego C3, retorno do circuito da 1-0, não interfere. Autorizado pouso, pistão na 0, vento 130 graus e não menos. Livre pouso, pistão na 0, 3436, prolonga perna do vento, aguardando para girar a base. Prolonga a corda para escapar, seguindo para o caminho. Afinal, se considerar restrições, descendo a 4.000, com 229 do RPG. Zero-se-dois, acima a identificação, chegada a bombazinha não autorizada, desce para o nível de voo 050, QNH-1020, reduza a velocidade indicada para 2509, assim como o número 3, na aproximação. Para gerar base, reporte final no 0. Gerando base, reporte final no 0, no Solistus, 0. Mike, qual é a velocidade indicada que está mantendo? 170, Mike, Gillette Mike. Tem condições de manter até a duna para o potenciamento? Relativo, até a duna 170, Mike, Gillette Mike. Confirma a intenção de pouso, está no 0 no 7. Não, no 0, pouso. Tente. Complete redução para 3.09, desça para 3.000 pés, que não dá 1.020. Afirmativo, completando, descendo a 2.000 pés, o voo 9. Direito 1.019, está 3.430. Vento 06 autorizado, toque emitida pista 1 a 0, vento 120 graus, 1 a 7 nós. Vivo, toque emitida pista 1 a 0, vento 0 a 0. Solicitação, por gentileza. Está 38, o mesmo agora está a 5 milhas para a posição top. Zero meia, socorre meteoros 53, curva esquerda, reporte, perna do vento, pistão zero. A curva esquerda, reportará a perna do vento, pistão zero, limpos, zero meia. O Charlie é 10 milhas, posição de 1 hora, com 709 graus de redução. Iniciem redução de velocidade para velocidade de aproximação final, dica para 2.10. Reporte estabilizado no final do procedimento e aliança que se liga, pistão zero, 1962. Atlântico, atente do trânsito, já 10 minutos de separação. Tá tranquilo, já estão bem reduzidos. Vai reportar estabilizado, o Ronaldo 62 vai iniciar. Eu vou ser o plano do sul, encontra-se bem sul, confirma se a minha escala alguma DNA. Confirma o horário do DNA? Gente, 1145, confirma, viu? Papo Romeu, Romeu, Golfe, mantém chuta. Salvador, Golfe 556, bom dia. Golfe 556, a linha é próxima parada? Afirmo, Golfe 556. Golfe 556, autorizado, alinhado, decolar pistão na 0, vento na 3, 0 graus e 1 meia noite. Erro de decolagem, grau no 0, Golfe 556. Olímpio 06, da presente, passo 360 com curva pela direita, aguardando instruções. Mais claro, com curva pela direita, depois 06. Oi, bom dia, Mike Juliette, Mike final, Juliette, que foi no 0. Rafael, meu, Mike Juliette, Mike, bom dia, continua a aproximação, bate pista livre, ajuste 1-0-2-0, informação de tráfego P3, 1.500 pés, setor norte em espera, não interfere. Gente, Mike Juliette, Mike, agora pista livre. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, já encontraram a DLA, autorizado o acionamento afastado. 082, isso via chegada para 2010, altímetro no 019, autorizado ao final do procedimento LS Extreme da pista no 0, reporta estabilizado. Afirmativo, 10 para 2000 via chegada, autorizado ele a 600 para o 0, reporta a luz estabilizada 4082. Gol 962, estabilizado, passou do nada. Pelo 962, completa final, chame torre, frequência no 8 do sinal 95. 6895, obrigado, é um ótimo trabalho. Excelente. 208, obrigado. Papatão Miguel do Papai Uniforme, autorizado o acionamento, é apostado. 1556. 1556, contato radar, se botar o nível de voo 360 e o seu botão no nosso. São Paulo, 360, voo 556. Chama 019, informação de tráfego P3, 1.500 pés, em espera no setor norte. E a pegou 962. O meu Romeo Golf, autorizado táxi, reporte na papá, ajuste chama 019. Mike Juliette Mike, escola de sincronos com simpático. Aí para, Mike Juliette Mike. Juliette Mike, libera direito, chama o sol, linha 21 do sinal 9. Direita, sol 21, Mike Juliette Mike. Romeu, Romeu, Romeu Golf, autorizado, galera, Matheus, chama 7. Autorizado pouso, pistão na 0, vento na 2, 0 graus, não é isso mais. Autorizado pouso, agora não abre, né? O 06, mantém a perna do vento aguardando para gerar base. Pode ser perna do vento aguardando, nem para o 06. Tango Delta, papai uniforme, autorizado táxi, mantenha a Romeu. Grupo 06, da presente, faça um 360 com a curva pela direita, aguardando instruções, mantenha 1 no meu pés. A descer então para 1000 pés e curva pela direita, o amigo. Olhou meu Golf e mantém a posição. A 962, sola 02, libera direito, chama o sol, 12, anda nesse mal, né? 29, 962. Quatro, quatro. Delta, mantenha esse recorde de voo visual, informo que há um C3 ainda no circuito que trata de corretor, agora próximo à posição de asa, mantendo 1500 pés. Confirma, papá, doutora Delta? Papá, o meu visual é o azul 4082, completa sinal de torre, frequência 98, decimal 95. Grande, completa sinal do ILS, chama torre 2851, boa tarde, tá bom. Salvador, boa tarde, azul 4082, final do ILS 6A, 10 estabilizado, visual. Azul 4082, voo continua aproximação, vai retorização de pouso, ajuste ao 020, informação de tráfego do C3, o número 10 e espera no Sul Norte. Frente, então, tráfego no C3, aguardando autorização de pouso, azul 4082. Tirante, ótimo sutilo, voo para a posição bom, para interceptar a chegada bom, pelo altímetro em Salvador no 020, chame quando pronto para descida. Confirme o tipo de equipamento, a procedência petrolina para Salvador. Esse mantenimento de voo 080, ótimo bom sutilo, está agora em contato radar 66 milhas, nordeste, então, no oeste de Salvador. Sente Olympus 06, reporte pena do vento da 10. Informo o tráfego em Embraer na final da 10. Sente, reportará então Olympus 06. Azul 4082, autorizado pouso, pista no 0, 21, 0 graus, 149. Autorizado pouso, pista no 0, azul 4082. Romeu Golf, maintain heading to 2000 feet after flight to normal position with turning left and radar contact now crossing 2500 feet. Climb to flight level 260, Romeu Golf. Ok, now left heading to normal after 2000 feet. 1556, chame São 3, Recife, frequência no 25, decimal 1, lanterna no 23, decimal 8. 0 Papa Uniforme pronto? 0 graus 1 a menos. Papa Uniforme autorizado, LR Maduro, chama 7. Olímpico 0, me autorizado, gera base, reporte final no 0. 0 base, Olímpico 0, me reportará final. Vai manter a posição. Chama solo, 06, ventana 20 graus, 199, autorizado, toque emitido, pistão 0. Delta Papá Uniforme, autorizado de colagem de pistão na 7, ventana 20 graus, 309. Sete, quatro, cinco, autorizado, olha aí, mantém pistão na 0. Alima 10, 37, 4. Felipe 06, tô com remeteu 09, curva esquerda, reporte perna do vento 10. Curva, reporte a perna do vento, curva, curva 06. Informa o tráfego C3 da Força Aérea, citando o circuito da 1-0, autorizada a decolagem, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-8 graus. Autorizado a decolagem da 3-7-4. 3-6-8-1-0, posso esperar a mantenha o nome 6, corredora cheia, confirme a intenção do voo local. Você quer cheia, confirme, é lá, está no uniforme. Sim, estou voltando o delta, está no uniforme, já está cheio com a barra. É para o hotel da barra, depois é o uniforme. Decolando 1-1, chame o controle, 1-2-0, 2-1-1. 2-0-8, obrigado, boa tarde, senhor. Controle Salvador, boa tarde, 3745 da Tó, decolou na São Bruno. 745... Contato a barra na decolagem, se você vai fazer o seu nome, eu tenho seu mote, na paralisa 360. Via São Paulo, mote na 360, 3745.